aceite o mistério do sol. Nada é por acaso, dizia minha avózinha na cozinha, tão sozinha, uma mordinha na procissão. E olho era ouro na terra de cego, ela só tinha uma ladinha, uma gatinha, uns batidão. Voltando pra casa, as ideias vieram uma batida, inceptiva e sagativa, e o seis vitrão. Cantei para quatro demônios de terno e várias minas me aplaudiam e sorriam. Coração, eles não entendem no nosso inferno. Ela dizia, era mídia na minha tia. Perseguição. Só vejo minhas primas nas férias de inverno. Eu sou vadio, poesia e demasia. Proibidão. Água de coco com Beto Cachaça, pileque dos outros, igual neto dos outros, igual Zeca do Mato, igual Zé do Caroço. Desculpa seu moço, eu sou desse jeito, um jeito maroto. Eu vou no boteco, no fundo do poço, senão vou dar teto depois do almoço. O morro tá quieto, meu filho tá quieto, o papo tá reto, seu moço. Chamar o vento.